Curuçá, bora! Quem sabe canta! Está difícil de entender. Teve Gizinho. E a Patizinha aqui do ladinho. Bora! Te diz que és minha paixão. Aumenta a pressão. Ganhei só uma ilusão. E um tremendo vazio. Quem sabe canta! Nunca está presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. Faz cantar a pressão. Pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Segue da outra pra ser patricinha. Eu quero ouvir Curuçá agora, vai! Canta! O quê? Diz! Cuida do coração! De novo! Faz cantar, Curuçá! Vai, maninho! Na pressão, vira meu pressão, bora na pressão, maninho. Não adivinha, garoto. Libera, vai, garoto. Bora, maestro. É terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é Canela. Especialista. Bora, Curuçá, segura aí, pressão. As amiga, olha o que ela faz no baile funk. Na explosão, Maninho. O que ela faz no baile funk com as amiga. É muito explosiva, não mexe. Todo mundo vai jogar a mãozinha pra cima pra ficar bonito o carnaval de Curuçá. Olha. Mãozinha em cima. Olha, explode. Te perde não. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bunda no chão. Vai, vai, chão. Vai, vai, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Curuçá tá bonito, tá do jeito, né, maninho? Chão, chão, chão. Toda nossa equipe com a gente aqui. Equipe Rock doido e doidando tudo! O que que tem pra gente aí, Alexandre? Endoida! Endoida! Endoida! Sai do show! Pega, agora eu pulei aqui, ó. Toma, porra! Alô, Bodona, sacode você, primeiro demo também, todo mundo! Bora, David! É do jeito que o tigre gosta, bicho! Bora, meu vereador, tamo chegando, Curuçá! Vim, doida! Cobiçados com a gente, meu amigo Diego, o motor Diego por ali também, o nosso parceiro Fábio, Luke e a Samira, todo mundo com a gente, um abraço bem grandão. Patrick, bora, Patrick, pressão, bora endoidar essa parada hoje aqui, bora, maninho, bora pra cima, isso, é daquele jeito, viu, então sacode esse povo. E sai do chão, sai do chão, sai do chão. Quem sabe canta, boy? Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Genécio Moral com a gente, todo mundo. Obrigado a vocês aí. São João da Bahia, é o maior. Ai, ai, ai. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. No passinho. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Olha a Michelle, olha o Gerlan. No passinho, maninho. Olha o trenzinho da alegria. Olha o Paulo e a Rose. Ela mexe. A Maiane. Sai do show. Sai do show. Leva ele pra trás. Olha o trenzinho aí agora. família sem dinheiro da cidade Nova Oito do setor. Zé Vizinho, olha aí, a partezinha também. Pula, pula! Bora! Bora! Na minha quadrilha só tem gente. Tá bonito! Maestro! Maestro! A Beste das Mordidas também, a Daiane com a gente. Um abraço pra vocês aí. Segura! Só na sanfona, só na laia, lalaiá, lalaiá, laia, laia. Simbora, moçada. Primeiríssima dama, Morena Digital, junto com os irmãos. Pedroni, bora, Pedroni, vocês aí. Aqui, por trás, aqui, por trás. Viu, Rodolfo? Um abraço, viu, Rodolfo? Cadê ele? Meu parceiro Reino, Reixo e a Nama Fecha, um abraço bem grandão. A melhor loja Superware, aqui de Curuçá, em doida pressão! De jeito ira, boy, com a gente, alô, boy! Aqui, Alexandre, seu pai. Eu fiz uma fogueirinha. E sai do chão! Esperando meu amor. Tomou conta do terreiro. Assim, ó. O tigre salte começou. É madrugada, já chegou quem queria. Foi a dar uma sorte da beleza. E agora? Pera lá, eu vou cantar de alegria. E sai do chão! E sai do chão! De arraio. O quê? Tá na areia. Minha sereia, São João. Ai, o tempo que eu dançava, viu, Rosa? Agora! Isso, para! Para! Tem alguém cansado aqui? Tem! Quem vai acordar amanhã chapado, doidão, dá-lhe um grito! Quem tá afim de endoidar no Tigre Saúde, joga a mãozinha pra cima aí! Joga a mãozinha pra cima aí! Quem quer endoidar? Dá! Bora, pressão! De fazer fumaça! Vereador, chegamos! Quem sabe canta? Quem tem cheiro acende pra ficar bonito aí, vai! E Curuçá vai cantar assim, ó! Hope you're ready for the next episode! Hey! Ai, rapaziada! Assim, ó! Só os usos trilhos. Mãozinha pra cima. Vigo agora, no ritmo lentinho. Fiz. Que vem. Tá aqui. Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Aí, David. Ore por nós, pastor. Lembrando a gente no culto. Nosso amigo Michel, saudade também, o Alexandre da Seduc. Um abraço a vocês aí. Frente, dá licença aqui, mó função, mó tabela. Pô, desculpa, é o que, eu me sinto às vezes meio tamo junto, mais seguro. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem, quem será? Pedrinho! Fala, garoto! Quem sabe vai cantar, eu quero ouvir Curuçá agora! O melhor carnaval do norte do Brasil! Canta! Nego, entro, se a lama. Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo e a pele escura. Ei. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscado. Vai registrando tudo. E amanhã o nosso Face vai bombar, garoto. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego. Pedrinho, só fazendo aqui. Preto fudido, o drama. Amanhã, segunda-feira, tem o bloco Gol Brasil Laboratório do nosso setor. Lá no Aurora. Os compadres raros, os agentes, comissários, por aqui, conferente, todo mundo junto, né? Obrigado pelo carinho. É pressão? Você deve. Bora endoidar essa parada, bora, maninho. O que você tem aqui pra Curuçá? Ai. Assim. Assim. só quem deseja um carnaval 2017 de muita paz, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima, pra ficar bonito, pra ficar bonito no nosso Facebook. Jogando a mãozinha pra cima, Curuça, jogando a mãozinha pra cima. Batendo, batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Um, dois, três, é agora! É pra chegar chegando! Quem chegou, meu vereador? Chegou, eu sou do povo, começa a construção, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo nego você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Ei, maestro! A nossa amiga Jennifer Janália com a gente. Cadê? Olha o vira-boia, Jennifer Adaio, nosso amigo Jennifer, Paulo. A Jennifer do bastidão do Fera da Galera. O Paulo também tá por aqui, a Rose, a Beth, a Daita. Olha ela aí também, bicho! Vai. E vai jogando. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha pra cima e joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E pega meu tigre, e pega meu tigre, e pega meu tigre. Não alivia. Honey came in and she got me red handed. Girl next. Aí, gordo. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you're the... Oh, your face are... E vem! No bastidão! Are you ready? Are you ready? Are you ready? Curuçá, rapaz, a orla lotadinha de ponta a ponta. Eu quero parabenizar aqui toda a rapaziada do Paredão. Mega fama, meu parceiro físico, como sempre, arrebentando. É a parceria, né, gordo? Gordo! Eu acho que tem mais gente do Clube do Remo aqui, cara. Não, não. Tem mais gente do Paysandu aqui. Tu acha, gordo? Eu acho. Tu acha, gordo? Eu acho. Tem mais gente do Paysandu aqui. Então chama aí que eu quero ver. Cadê a minha torcida do Paysandu? Tá aí! Ego, moleque. Eu quero ouvir o grito da galera do Papão! E a torcida do Papão joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão, batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Para tudo. Cadê minha torcida do Clube do Remo? Égua, peraí, não escutei. Cadê a minha torcida do Clube do Remo? O bastidão. É tipo assim, torcida do Remo. Ganhando de 2-0 no Baianão do Paysandu. A torcida do Leão joga a mãozinha pra cima, pra ficar bonito, batendo na palma da mão, na palma da mão. E canta assim, ó. Remo! Remo! A torcida do Clube do Remo vai dar-lhe uma vaia na torcida do Paysandu! Maestro! Fala, eu vou te dar uma chance, fala. Maestro, é o seguinte, a gente chamou do torcida do Paysandu, do torcida do Remo. Eu queria saber quem é para esse de coração aí! Joga o bracinho lá em cima. A torcida não. Quem é do Pará, joga o bracinho pra cima. Só quem é do Pará, joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima. Quem é do Pará vai cantar comigo assim, ó. Sou paraense. Não. Não tá legal. Não tá, eu não, quero não. Ver. Eu quero ver toda a galera do nosso estado do Pará cantar comigo assim, ó. Vai. Sou paraense. Com muito amor. Atenção, segurança, no meio aí, perto do House Mix da Nega Fama, viu, gente? Sem bagalhação, na moral, se não quiser brincar, pode se retirar. Aqui só tá quem quer brincar. Quem quer brincar, dá-lhe um grito! Tá vendo só? Verdade, verdade, verdade. É isso? E o que mais tem hoje aqui, Pedrinho, é mulher solteira, viu? Solteira, viu? Tem. Égua, moleque, muita mulher solteira aqui em Guruçá. Ah, se eu tivesse solteiro, viu, mano? Para a depressão, na batida, libera o batidão da marcante, no 3, no 4, no 2, no! Estamos chegando, Curuçá. É Tigre Saúde na veia! Esse é meu tigre! Olha o noturno! Pedrinho, fala pressão! Bora da moral, bora, bora da moral, bora! Família não para de cruzar com a gente endoidando! Um abraço aí! O Ernesto Moral com a gente, olha a Rosa, olha o Paulo também. Toda a rapaziada dos seguidores da Hotvale com a gente. Aquele abração do Pedrinho no coração de cada um de vocês, viu? Vamos que vamos! Olha o Tuira Boy, estilo peruca, né, maninho? Vai doidar, é? A nossa tropa da 40! Um abraço! Bora, pressão! Sai do chão quem tá feliz! E sai do chão! E sai do chão! Alô, alô, alô, povão! A partir de agora, prepare o seu coração. O Paredão Tigre Sound chegando pra estremecer tudo. Com seus domadores gordos, Alexandre Pressão e o maestro Pedrinho Miz. Rapaz, eu tô ficando daquele jeito, viu? Fatos do cidadão civilizado. E o quê? Rugas, que habitam minhas rugas. Ou se habitada, sempre estrada com ele peluda. Porque aqui na face da terra só dos escuros. É que vai ter. O quê? Bichos escuros, saiam dos escuros. Bichos escuros, venham enfeitar. Alessandro, com a gente? Olá. Nosso amigo. Olá. Nosso amigo Penini, alô Peninha. Do hipertensão. Olha a viradinha, olha a vira, segura. Olha a viradinha, olha a viradinha. Olha a viradinha, viradinha, viradinha, viradinha, viradinha. Olha todo mundo, vem Guruçá. Na viradinha, na viradinha. Um, dois, três, vai! Indoida! Ficou o pé por uma tal suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorou. Gira, Guruçá! Gira! Gira! Liberado. E bem graças a Deus que ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem e passar a mão na bunda. Ainda não peguei ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, turbo! Já me passaram a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. Negão do Bofre, olha o Fábio, olha o Fábio. Gordo, me deu ouvir também o nosso DJ Fábio com a gente aí. Chega aí, Fábio, vai tocando pressão. Bora, Fábio, vem aqui, Fábio. Luke e a Sabina também com a gente ali, Tio Vem Luke. Maria, vê se larga de frescura. Eu te levo no hospital pela manhã. Ficaste tão bonita, monotona. Vira a Curuçá! Na mão do que dois nos roda, roda, roda, vira, roda, roda, vira. Roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda tudo! Ó! Oh, é pra deixar registrado em Curuçá agora! A maior pressão selvagem do Pará vai começar! 5, 4, 3, 2, 1, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Diz, diz! De novo, de novo, de novo, de novo! Agora, pressão! Eita! Pressão! Pressão! Deixa no batidão, deixa no batidão pra mim, deixa no batidão! DJ, DJ, DJ, DJ. Deixa eu chamar aqui, gente! DJ, DJ. Pra quem conhece, DJ, DJ Fábio, ex-Rumi, tá com a gente! E a gente recebe você, Fábio, com muito carinho, viu, Maninho? Alô, Fábio! Vamos nessa, Pedrinho! Que bacana, que alegria! Geral, a gente aqui hoje no Tigre. E por sinal, quase eu tava no Tigre tocando valendo, né? Mas, como eu disse, meu vereador, não deu. Mas assim, logo depois do mês de março, né, vereador? Depois de março e abril, vereador? Então a gente vai estar aqui, viu? Gente, satisfação imensa a gente poder isso aqui. Hoje no nosso paredão, o Tigre Saúde detonando, mandando ver, claro. Nessa grande festa de carnaval aqui em Curuçá. Sucesso, arrebentação. E quem é que tá solteiro? Coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver. Tem alguém do Corinthians aqui hoje? Tem. Tem alguém do Palmeiras aqui hoje? Tem. O meu time, Pedrinho, vou falar qual é, tá no braço. Quem é do Flamengo, dá um grito! E quem vai curtir esse carnaval na paz, coloca a mãozinha pra cima. E só quem é da paz, joga a mãozinha pra cima. E joga a mãozinha pra cima. Balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Vai liberando, liberando, que é sucesso! Meu vereador, obrigado sempre, sempre pelo carinho que você e a Vanessa têm com a gente. Recepção imensa, viu? Só tenho a agradecer, claro. Sabe que você não é amigo, é um irmão. É por isso que eu te falo, rapaz. Amizade é amizade, o resto, pronto. Quero abraçar meu amigo Patrick, que tá aqui com a gente. O Motora Diego, toda a galera. O Luke, que é lá do Croco Ouro. Ele disse assim: o Tigre vai estar em Curuçá? Eu vou largar o Croco Ouro, eu vou pra Curuçá, rapaz. Tá ali ao lado a primeira dama. Toda a galera que veio de Belém pra curtir com a gente. Alô, Estela, Ruth! Pra não estender muito, viu, Pedrinho? Obrigado pelo espaço. Deixa eu ir tomar minha cerveja, rapaz. Você é de casa, viu? Seja sempre bem-vindo, Fábio. Tamo junto e misturado, garoto. Sempre, Pedrinho, sempre, sempre. Segue pressão. Segue, gordo, segue. Pedrinho, vai. Vai cantar, vai cantar, vai cantar. Libera, libera. Eu quero ouvir Curuçá cantar agora. Aqui dando melody. Alô, Melis! E chuta aí! E chuta aí, vereador! Canta! No quê? Vocês, vocês. E na hora! Faz cantar, pressão, faz cantar que eu quero arrepiar tudo, bicho. Eu quero ouvir Curuçá cantando. Pode ir, Alba! E é infiel. Estou te expulsando do meu coração. Se aproximar, ainda não vai mudar. Olha só, um abraço de Scooby Sérgio com a gente aí. Esse sem acordar, era tudo tão lindo. Até recordar. Mas o dia se passou e a solidão aquela pressão que eu gosto. Tá na agulha, meu filho! Eu quero ouvir quando você cantar no refrão. Olha esse coral! O que, gente? Vocês vão! O que, gente? Mas veio, veio! Diz. Mas veio você do carnaval. Eu quero ouvir. Canta, Curuzó! Diz! O quê? Que eu tô? Podem! Mas tudo bem. Se eu tiver com o Tigre Saúde, tá tudo bem! É o show que eu quis, o jeitinho que eu quero, vereador! Diz aí, vai! Do Tigre, Vai, meu guerreiro! Égua! Olha o povão cantando! Diz! O maestro no seu coral. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Diz! Puxa, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher. Então me fala, vai! Ama você. Me fale a paixão. Não me obrigue, não. Porque é tão difícil assim. Me diz! Diz! E o que, gente? Não dá! E ela, e ela. Diz! Tá ali na marcante, garoto! O pai e a mãe zona do nosso Alexandre pressão aqui. Maestro! Nosso amigo Jorginho, com a gente é o Jorginho. Obrigado pela sua presença aqui no Tigre, viu? Jorginho endoidando, HZ! Amigo GBA por ali, rapaz. Um abraço bem grandão, toda a rapaziada. Olha o Hugo também! Quem sabe canta aí, ó! Já o maestro vai jogar chapéu e do Tigre pra galera. E a família, os convidados com a gente, um abraço bem grandão, viu? Deixa no batidão, Aninho. Vem no batidão, queremos abraçar com muito carinho. Meu parceiro Reison, da Delma Special, a melhor loja Super Wack tem em Curuçá. Um abraço bem grandão pra vocês aí, viu, Aninho? Eu vou jogar o boné do Tigre Saúde agora aqui, ó. Quem quer o boné do Tigre Saúde? Olha a mãozinha em cima. Eu vou jogar um pra cá e um pra cá, tá legal? Primeiro aqui. Um, dois, três, foi! Agora pra esse lado aqui. Joga a mãozinha pra cima e fala assim, ó. Vem. E ele vai! Vai, garoto! Alivia, garoto, manda pressão! Maestro! O que que você quer? Bora fazer diferente. Tô aqui pra isso, o que vier? Segura, gordo! Ai! Vai girar! Vai girar! Agora apresenta daquele jeitinho! Olha o Fábio dá valor, garoto. Dali eu vejo o Thiagão e o Helder também por ali. Tamo junto, tamo junto! Eu quero falar com ele. Obrigado. Eu preciso me entregar. O quê? O meu amor. Aí eu com a irmã do um agora. Meu carinho pra ela. O meu calor. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. Junto teste, tá no teu bem, Maninho. Só pra ela. Só pra ela. Vira a pressão. Juju Saúde. Aonde que eu não tô vendo? Juju Saúde. Meu amigo Noé, toda a nossa produção ali. Tô de parabéns, gente. Rony, o Cigino, Canela. Ó, oh, parabéns, viu? E o meu? Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Vamos nos encontrar pra lá do trocamento. E uma passarela da BR. Essa BR que me espere mais tarde. Cara, onde a gente se encontrou. É com calma, Tigre. Olha o Diego. Libera, libera pra mim. Calma, Tigre. Libera aqui. Libera que eu tô aqui. Mas assim. Eu gostei desse palco, meu vereador, ó. Olha aí, David! Lindo de corpo. Pera aí, começou a putaria. Ih, baby, baby! Baby, baby. A gente terminou. Não me deram mais nada. E agora o que restou? Só lembranças e grande amor. Pressão não alivia, pressão não alivia, amor. Diferente! Juju Saúde, a poderosa da saudade! E eu! Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Tudo bregaço. Fala pra cima, então. É tão grande. Um abraço pros amigos Juan. Juan, 5G com a gente, no Juan. Um abraço pra você. Eita, onde? Curtindo o Tigre, aonde? Aqui. Sempre. Sempre. Não me canso de falar que eu te quero. Segura, meu Tigre! Te quero. E aí? Alô, Paninha, na época do Hipertensão. Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. E o nosso amigo William Show, William Show com a gente, um abraço bem grandão pra você. Como é que é? Sonho provar seu sabor. Um abraço, o Hugo Gineal, alô, Hugo. Você aqui. Aqui. Eu sou Briga, briga, briga, garoto, briga. O que que tem pra gente aí, pressão? A sensação do carnaval, papai. Defeito, gordo, defeito. Ai, cara. Solta de, pai. Eu preciso te ter. Vocês! Irmãozão, eu não preciso mais beber. O Patrick. E aí? Dessa presença. Me deu onda. Maestro. Sorriso. DJ Nego Paragogiz. Você sempre. Alô, Nego, você. Onda. vontade de te ter. Cadê o Marquinhos? Eu gosto de você fazer o quê? Opa. Que vontade de te ter. O Juan 5G também, rompendo fronteiras no noturno. Todo mundo, obrigado, gente! O pai te ama, é, o pai te ama. Gordo. O pai te ama, é, o pai te ama. Vai pro show. Essa aí no carnaval, então, o cara que brigou com a mulher falou assim pra ela, assim, ó. Mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular. Eu quero ver as maluquinhas com a Rita Pedreira, as maluquinhas. E hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada. Eu quero ouvir, Curuçá! Eu tô obrigado. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. O Tigre saiu de mim, espera. Partiu aonde é o Mandela. Ui, é nóis, hein, menino? É o Mandela. Tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Vem! Atenção! Vai. Segura aí! Segura aí! Se tiver uma mulher ficha aqui, dá-lhe um grito! A égua tem muita! Dá-lhe pressão! Maestro! Bora botar só uma menina pra dançar em cima. Vai, quem? Peraí, peraí, peraí, segura, segura, segura. Calma. Eu quero uma menina, eu quero uma mulher solteira valendo um pacote de cerveja. Eu vou descer bem pra cá pra ela subir aqui. Puta que pariu. Peraí, peraí. Aqui. Se tiver uma mulher solteira pra subir pra dançar o funk valendo um pacote, só vale uma, não. Tem que subir agora. Não, não, não. É isso, né, mano? Me lembra algum tempo atrás, você falou comigo no telefone. E me desejou muita sorte e sucesso. Sucesso, viu, parceiro? Que nem eu falo pra você. Eu respeito o bom profissional. E você é um bom profissional. E é por isso que você tá na frente da Hot Valley. E eu sempre vou torcer pelo sucesso da Hot Valley. Até porque o sol nasceu pra todos. Entendeu? E eu queria passar a palavra pra você, Maninho. Você aqui tem moral. Maravilha, meu vereador. E pode falar que o espaço é todo seu. Nilson. Pressão! No bastidão! Pro nosso parceiro Nilson chegar aí e ele comentar com a galera pra ficar bonito. Nilson! Seja bem-vindo, garoto! E aí, DJ Pedrinho? Maravilha, parceiro, muito sucesso. Estamos hoje juntinhos desse novo empreendimento sonoro, que é o Tigre Saúde. E pra mim, claro, que faço parte aí da Hot Vibe, está sendo uma satisfação muito grande estar aqui pra, claro, parabenizar a todas as duas carretinhas, que é sucesso. E claro, a gente queria abraçar também meu vereador Gordo. E é como ele falou, gente, não existe rivalidade entre a Hot Vibe e o Tigre Saúde. São pessoas aí que querem jogar as duas aparelhagens uma contra a outra. Pelo contrário, estamos aí muito felizes em estar também fazendo parte dessa festa, que é aqui o Carnaval de Curuçá. E mais um ano consecutivo, tem a Hot Valley. Pelo primeiro ano tem o Tigre Saúde, que é muito sucesso pra vocês. A gente desde já queria parabenizar ao nosso parceiro vereador Gordo. E mais uma vez desejar muito sucesso pra esse turma, viu? Parabéns, tudo de bom! Sucesso, Pedrinho! Sucesso, Gordo! Sucesso, meu parceiro Alexandre! Libera! Segura a pressão! Segura! Agora eu quero ver, ó. Aí, Nilson! Opa. Quem quer um Carnaval 2017 de muita paz? Bota a mãozinha em cima! Pra joga cima. A mãozinha pra cima! Quem é da paz, joga a mãozinha pra cima! Quem é da paz aí? Quem é da paz, joga a mãozinha pra cima! Dá-lhe uma salva de palmas pro Senhor Jesus Cristo! Sem ele não somos ninguém! No 5! 4! 3, 2, 1, Daniel! Arrepia-te! Obrigado, vereador Gordo. Valeu, primeiro Alexandre. Valeu, DJ Go. E na GDA, tamo junto sempre, viu? Meu patrão Dandô. Meu diretor. E aí, Nonato? E as seguidoras, a Beth, a Camila, a Mili, Barbosa, tá todo mundo. E estremece, e estremece, e estremece, e estremece, pressão. Partiu, tigre, saúde que me espera. Fui, partiu, tigre, saúde que me espera. Fui, partiu, tigre, saúde que me espera. Joga a mãozinha pra cima. Joga, tchau, tchau. Joga, tchau, tchau. Joga, joga, joga, joga. Eu quero ver na pressão. Vai na pressão, vai na pressão. No 5, no 4, no 3, 2, fuja. Vira tech, viu? Um dos melhores técnicos de áudio do mundo. O homem da Rottweiler do Tigre. O melhor do Brasil. Um dos excelentes profissionais técnicos. Oh, vamos aí, o som. Bora, Pedrinho. É pra saco de Curuçá. Efeito gordo, efeito gordo. Um, dois, três. Agora. Vai, vai, vai, vai. É muita pressão envolvida, né, Wilson? Vai, arrepia, Pedrinho! Valeu, Bi! Valeu, Bia Togo! Aí, ó, galera! Joga a mãozinha esquerda pra frente! Joga a mãozinha esquerda pra frente! Bora ensinar a cruzar, bora pressão! A esquerda vai pra frente e a direita vai assim, ó. Todo mundo comigo, assim, ó. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se tigre come. Se correr, o tigre pega. É isso aí, Pedrinho. Valeu mesmo pela recepção, toda a galera aqui do Tigre Saúde. Muito sucesso pra todos vocês. E é isso aí, parceiro. Tamo de boa, tamo juntos. E uma só emoção, e uma só carreira. Porque fazemos parte do mesmo mundo de aparelhagem, viu? Sucesso pra todo mundo! Valeu, meu vereador! Valeu, meus seguidores da Rottweiler, todo mundo. Depois a gente abraça, viu? Valeu! O tigre saúde tá botando na pressão. É pressão! Deixa no bastidão pra gente encerrar. O maestro aqui! Deixa no bastidão! Deixa no bastidão! Gente! Mandou! A galera! Quem vai curtir o carnaval na paz, bota a mãozinha pra cima aí. Quem vai curtir os quatro dias de muita pressão, bota a mãozinha em cima aí. Ei. E pra ficar bonito o carnaval de Curuçá, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Obrigado, meu Deus! Oh, oh. Vai! Vai! Vai! Um abraço, Dandan, Dandan! É o Dandan da Rottweiler! Você, você! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva. Júnior Rabigol, Johnny, Suane, galera dos pilantras. Fica pipoqueiro, delícia na área. Bora, um Chico, bora, bora. Na frente, o Meira e a primeira dama. E na GDA, tamo junto, considerado. No máximo. O pressão vai chegando. No máximo. Vai, toma. assistir o nosso amigo Glau, alô Glau. O amigo Overê também, gente. O amigo Arley, toda a galera da Adidas. Alô, Jonathan. E os cubiçados com a gente. Pega, pega, GTJ, não dá. Meu parceiro Gilberto Pele impregnado. Ô Gilberto, pra cima você, Valesca. Obrigado, menino, pela visita aí. Você sabe que somos nós, viu? Nosso amigo Wellington, da minha Mirena, com a gente. Alô, Wellington, Mirena. Um abraço pra, gosto pra vocês aí, viu? Bota pressão, bota pressão, bota pressão, bota o tigre pra, pegar, pra pegar, pra pegar o tigre, bora, bora, bora. Pressão. Nosso amigo Léo, o Dino, amigo Rick, o Eric, o empresário lá do Una com a gente, um abraço pra você. Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. Tamo junto, Gilberto. Luan, tamo junto. Bora, XMC, bora, bora, XMC. Já é, tamo junto. Pressão, segura no batidão, pressão pra mim. Quem é? Presidente Zequinha da Mega Pack com a gente. Fala com a galera de Curuçá hoje bombando, curtindo o Tigre Saúde e a carreta Mega Fama, sucesso total, o físico. Daqui a pouquinho tem de volta. Fala aí, garoto! É o